Senhor, eu rogo a Ti que andemos em humildade, com amor unidos em paz, um só corpo em verdade. A esperança nos chamou, um só Espírito em louvor, crescendo em Teu amor, e em Ti encontramos valor. Nós somos despojando o velho eu, renovando o coração na justiça e na santidade, vivendo em comunhão, perdoando como aprendemos, sem amargura, em liberdade, abençoando uns aos outros em Tua eternidade. Nós somos Português e Worship, aconselho em torno de BPM.